baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. O que marcou sua vida? DJ Carlão. Tocando as balas. Olha as marcantes. Já já pra valer o Jaque no Dabanã. Juntamente com o Badala. Jaque Som. Segura! Bora, que a noitada só tá começando. Sejam bem-vindos ao Jaque Som aqui, do Cid Daniele, juntamente com o Badala. Boa. E fica mais d'água assim, ó. É, espírito, se liga nessa ideia aqui, então. Quando ela me vê, ela me... Piriguete. Piriguete. Rebola devagar, depois desce. Jaque Jackson. Rebola devagar, depois desce. Segura o Marcelinho. Me sai a rodada, usa rosinha, decote enfeitado com um monte de purpurina. Ela não paga, nem acontecia. Pode se a sua carteira tiver vazia. Vai na micareta, vai no pop rock. Cruz parceiro Thiago, homem da Serpa, está por aqui, viu? Gente boa, dá valor no nosso trabalho, com certeza. Quando toca reggae, você é sempre bem-vindo aqui, garoto. Ela me... Bora, Tiagão. Piripiripiripiripiriguete. Rebola devagar, depois desce. Segura, Alexandre, já tá no Jaque. Ele dá valor, Jackson. Piripiripiripiripiriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripiripiripiripiriguete. Foto de espelho na exibição. Ela curte funk quando chega o verão. No inverno, essa mina no... Grande parceiro, Janzinho, GDK, tá comigo, beleza, garoto? Curtinho, o 5-7 de marido. Ela gosta de cara comprometido. Não tem carro, anda de carona. Olha o som do Haga, segurou. Ele está de volta para fazer você dançar ao som das marcantes. Jackson. Jaque. Jackson. Nossas loiras, a treta. Eita, Simone. Estima lá do Panorama 21, tá por aqui, viu? Grande amigo René, promoções, já confirmando, no domingo, dia 15, domingo de carnaval, o Jackson vai pintar pela Big Ben, viu? Alô, René, o homem irmão da Maria. Fala, rato, você é Maria Cavalo. Alô, Gigi. Jaque. Parceiro Marrone, lá de Augusto Correia. Ele disse que vinha e já chegou. Jaque. É Jaque Som. Meu parceiro Marcos, o luxuoso Marcos, tá comigo. Perversos tu tá banando por aqui. Tecnologia de ponta chegando até você. Até você. Esse é o novo Jackson. É Jackson. O luxuoso das marcantes. Bora balançar. Show do Jackson, do Cid Daniele. Agito, curção total. Bora balançando assim. Tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo, tebo. Toda minha equipe dos despindados por aqui, viu? Vai, Alexandre. Jackson, o luxuoso das marcantes. Tebo, tebo, tebo. Toda minha equipe dos meninos da vila. Tá beleza, já no Jack. The double MP4 have a new music. It looks like the table. So, he's a little bit different. The name is The Book is on the Table. Let's play, DJ. Vamos fazer o Luca da GDU. Ele é a primeira dama. Lado a lado com o nosso som. Tá beleza assim, garoto? Segurou. Jackson. I have the tape for you. Vamos lá, Tabanã. Já. Table, table, table. The dog is on the table. Table, table. The cat is on the table. Table, table. The chick is on the table. Table, table. And every... Jackie. O luxuoso do Tabanã chegando! Jackson! Alô, DJ Guilherme! Agora você tem Jackson. Dependências. Grande parceiro Biscoito, você, o semi-galado, estão aqui no Jackson. Segura, Biscoito. Alô, Cipriano, Michele, Celine, Clayson. Eles estão aqui no luxuoso. Agora tem muito mais beleza, tecnologia e luxo. Ele chegou trazendo tudo isso e muito mais. Olha o luxuoso no Tabanã! Com vocês, o novo Jackson, o luxuoso das marcantes. Um projeto audacioso e moderno que chega trazendo um designer inovador e tecnologia de ponta. Pra cima, Vinícius! Atenção, galera! Agora todos irão presenciar o maior e melhor show de marcantes de todos os tempos. novo Jackson. Jackson. O luxuoso das marcantes. Voltando pra ficar. Sincronizando luzes e efeitos. Olha o luxo, frente a frente pra você. Luzes e efeitos. Acertando efeito Color Move Light. O Jack não tá parando. Acionando painéis Visual LEDs. Ok, ok, ok. Equipamentos sincronizados e prontos para o show. E agora, para comandar o show do luxuoso, a competência, o carisma e o profissionalismo do DJ que arrebenta. DJ Guilherme. DJ Guilherme. Tendo as marcantes que vão embalar a sua noite. Está no ar o show do luxuoso das marcantes. Novo Jackson. Segura que o Jackson chegou! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem é sincero bate na palma da mão que o Jack tá na área. Bora começar pra valer, sem muito papo, sem muita história. Luiz parceiro Clebinho, todo o comitivo do comércio tá por aqui. Alô, Jean! Chega de ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei. Vou baixar o som, quem sabe solta a voz bem alta aí. Gostei, gostei de brincar. É o Jack do Tapanã. É Jack Som. Pode ser agora. Ele está de volta para fazer você dançar ao som das marcantes. Jackson. Dido. Toda a família Mini Búfalo tá comigo por aqui, viu? Valeu, galera! Do Chachorrões está por aqui, viu? Eles não falam nessa aparelhagem. Jackson. Bora, Cleito, deixa comigo que a gente tá dando assim, ó. História gravada pra sempre na memória. O sucesso do Jack Jackson. Daqui a pouquinho tem Badala. É a dobradinha de sucesso. Jackson e Badala juntos. É, é agora. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. O meu, o seu, o nosso. Luxuoso Jackson. Alexandre, me acompanha da banana por aqui, viu? Bora lá! Eu vou te levar. Você vai curtir o som. Se apaixonar. Jackson! Jackson. Vem se ligar, vem dançar só pra mim. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir. A noite inteira eu vou. Cruz você no Patrício. Toda a galera do Big Show tá por aqui, viu? Maluquinho! Toda a galera do Continente. Eu vou te mostrar. Luxuoso já que sou, eu vou te levar. Meu parceiro Gê, Júlio e o Sonic, lá da mansão do forró. Nosso parceiro de longa jaca, tá com a gente por aqui, viu? Com todas as sensações, vem se ligar. Ontem, hoje e sempre. Jackson. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. Luiz Marcelo Paulo e você, o Eric, falou Tom, Reginaldo, Macico, Chiquinho Show e toda a galera por aqui. Fala Celinho, Clay, BDC, BCD, digo melhor. Sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura. Estaremos hoje lá no sítio do Eliseu, no Igui, Jackson e a banda Fruto Sensual. O Domingão, vamos até o quilômetro 23 da Estrada Vigia. Cima, vai ser campeão paraense e disputar o Brasileiro da Série D. Galera do Leão, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, bate, bate na palminha. Quem é do Remo aí? Quem é do Remo, dá uma vaia no Paysandu bem alto. Olha que eu não botei fé, eu acho que o Paysandu vai virar essa parada, quer ver? Quem é do Papão, joga as duas pro alto. Galera do Papão, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, bate, bate na palminha. Quem é do Papão, dá uma vaia bem alto no... Lá do Bandeira, o bichinho tá por aqui, viu? Agora eu vou te colar, tá querendo meu perdão. Jackson. Jaque. DJ Guilherme. Eu te amava assim. Fala, Patrícia. Você é a Michelle. E as gatas sensuais de Benevins por aqui. Dá um abraço pra você. Toda a família Mini Búfalo tá comigo, beleza? Nunca mais nós dois. Só toma e depois. Sentimentos era ficha cai. Opa! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Não insista. apaixonado aí. Quem jamais esqueceu daquele grande amor que partiu, hein? Libera e canta bem alto que eu vou baixar o som. O show é de vocês. Entenda, entenda, eu não consigo te deixar. Toda minha família só álcool, família só álcool. Tá comigo? Juninho, olha as fotos, DJ. Eu e vocês, vocês e eu. Você e eu. Aqui no Jack. É o amor em uma chuva de verão. Na onda e o mar, o mar. Faz lembrar nossa paixão. Você e eu, amor. Pras gatas sinceras, não dá pra não vocês agora. Quem é sincera de verdade, solta a voz aí, vai! Jackson. Te segura que o Jackson chegou. Fala Jabona dos empresários do Gazanheira. Juntamente com a equipe com o Migalado, tá bacana assim. Eu não mereço um homem assim tão ruim, acabou não dá. Não, não, não pode vazar. Vê se não esquece que eu já te esqueci. A vida é louca, agora eu quero é curtir e fazer love. Love, love, love, muito love. Pode esquecer tudo. Esquece. Nossos primos da Brasília 2, Juan, Biquinho, Jéssica, Deara e também a Mega Neguinha. Pra gente, sucesso, Jaque e Badala. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Eu estou me sentindo só vontade. Eu não queria te dizer goodbye. Mas se eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. Nossos primos da Farra e a primeira dama Isaurinha, transfazendo o René, o homem da Big Bang, o homem das promoções daqui. Jaque Jackson, os DJs Guilherme, Thiago e Marcelinho Jackson. Oi Marcelo Projeção, você aqui. Ontem, hoje e sempre. Jackson. Agora você tem Jackson. Jaque. Jackson. Jackson. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo com o seu abraço e o sucesso, com certeza. Nossos meninos da vila por aqui, beleza? Eu jurar amor, para que você não me engana mais. Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos implorar. Eu não vou voltar atrás da minha decisão. Tunderarim, tunderarim, tunderarim. Manda açaí e pimenta. Tunderarim, tunderarim. Gostou, né? Quero ouvir pessoas bem alto agora, solta a voz. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo, não rola muito tempo. Tá faltando. É o Jaque. Você é a Erika, alô Vandinho, Cipriano, Michele, Marcelino, Gleison. Eles estão aqui no Jaque. Toda a minha equipe da Fiel, Super Âncora, beleza, hein? Como você se esconder? Isso não tem sentido. Meu parceiro CBVA, o Superan. fazer pra tirar você da minha cabeça? Como é que é? Um lado de mim quer ficar com você. O show, a festa do Jaque, Jaque, todo mundo. Já já deu badala. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. No fim de semana vou zoar, no pop dance vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. Toda a família Mini Búfalo tá por aqui desde cedo, viu? Um abração, fique à vontade. É a parceirinha, o Badala Son e Jaque. O Jaque e o Badala. Atendimento sempre especial. Papi desse é que eu vou dançar. Vamos, Jackson! Jackson. Você ouve no Jackson. Jackson. Ai, ai, ai, tá bom, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tem um sol no mar, vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro Rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco o teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar com o som que bate forte no estado do Pará. Espaçonado. Meu parceiro Pedrinho, todo com o bichinho lá do comércio. Alô, Pedrinho! O homem dos CDs! Olha aí! Ai, ai, ai. Ai. Daiane de Marabá, DJ André, estão comigo? Fiquem à vontade! Jackson. Um abraço! DJ Guilherme. Arrastando o bloco dos carecas, hein? Show do Luxuoso! Jaque! Jackson! Te segura que o Jackson chegou! Cuida bem de mim, sou um homem. Grande parceiro de Giado, o homem do Tapanã, alô Alexandre, Juninho, o do Banala e o Bruninho! Essa galera tá por aqui! Jackson! E me desespero, vou formar um espaço bem. Você tem Jackson. Sentida na viagem, na batida desse som. Quem comanda a galera? Jackson. Já tô agitando, fazendo você dançar. Detonando só as balas pra galera não parar. Vem. Toda a galera da Superbanca, Kleber! Sabe. Joãozinho! Falou, Astrozinho, já no CD ao vivo do Jack. Tá pra ideia, o garoto! Jackson! Só as balas pra tocar. Só sucesso, agora você vai dançar. Grande parceiro padeiro, você e a equipe, não perturba! Pote som. Meu parceiro Naldo tá comigo! Você vai dançar. É o pote som, a melhor aparelhagem do estado do Pará. Você é o sucesso do Jackson, o luxuoso das marcantes. Jackson. Grande parceiro Danizinho, do Badala. Alô, Joicinha. É a primeira dama que tá com ele. Jackson. Sei que você me amou. Jackson. Mas eu não entendi mais nada. História de tanquinho, viu? Agora são os gordinhos. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Mas não vai com a bunda no bolso não pra te ver. Sou um gordinho gostoso. DJ Wagner! Gordinho gostoso. Cavalo, Maria, alô, Gigi! Um abraço! Eu não sou fiboy, mas tô na moda. A mulherada é Jackson. Jackson! Papai, eu não sou fiboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada. Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão. Boto boné da John John, copo de uísque na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Não frequento academia, mas as novinhas pedem em mim. Sou um gordinho. Bora, Delson, Quinho, Márcio, Silvio. Não sou de ficar mais de um. Galera da quadra, engenharia. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei no seu ouvido as frases de amor que que não vale nosso momento. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor. Quando já que arrochando! Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo? Grande Gumi Calado, tá comigo desde cedo por aqui, já tá no Sandezaço. Jaque! Naquele dia que me viu partindo, eu prometi pra você. Grande parceiro Hélio, ele e sua primeira dama, Rosângela, bora Hélio! Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Grande parceiro DJ Zorro, o Fábio, a Lobena, Vênia Madrô por aqui. Cassiano, você, o Josias, grande Darlan, meu amigo Caicó, obrigado por esse espaço e por essa parceria de estarmos aí lado a lado tocando, porque antigamente era assim, hoje em dia tem aparelhagem que não quer tocar com esse, com aquele, o Badalação, por isso que veio lá do Marajó e essa aparelhagem sucesso no Pará inteiro. Eu sempre digo que eu não misturo trabalho com amizade, gravo as mídias das grandes aparelhagens, mas pra mim, particularmente, a aparelhagem mais bonita do Pará e que tem a maior estrutura é o Badalação. Já tive a oportunidade de ver todas e o Badala tá aí, sucesso total, tá certo? Já já o Badalação, prepara Rafael, que por enquanto, vou tocar mais três aqui, passo pra você. Joga a mãozinha, bora galera! Pensa no teu jeito, no teu corpo, que loucura.